Vai passar o 70 pro 60, então 3662. É 3662, desça e mantenha 3.000 pés. 1.012 ajuste. Vai descer para 3.000 com 1.012, tá? 3662. Controle Salvador, voo acionar 63110. 63110, desça e mantenha o 050 na chegada Mari, identifique 1012. Descobre, descendo na Mari, autoriza a Prod Duna. Mantenha o perfil da Star, 63110. Mantendo, 63110. Capitão Oscar, chame Recife 1288, alterne 1260. 288-260, tipo Oscar. Autorizado, seu Itax. Chamado, tá. M62 autorizado 2000, livre LF, é possível localizador. Jarei estabilizado no X-Ray, tá? 3662. WebJet 5723, completa aproximação, torre 1186. Completa aproximação, chamando torre em 1186, WebJet 5723. Salvador, boa noite, objeto 5723, localizado. 5723, bem-vindo a Salvador, reporta marcador externo, baixado e travado. Lhe reporta baixado e travado no marcador externo, objeto 5723. 3858, solo 21.9, seu solo foi o 37. Me chamaria solo 1.21.9, 3858. Web 5723 está no visual, tem livre pouso na 10, venta de 100 graus com 11 nós. Livre pouso na 10, objeto 5723. Paulo Salvador, Eltan 3858. 3858, livrou, prossegue táxi Alfa, Kilo, passo 3, atenção aeronave da companhia que já está finalizando provavelmente o pushback no 05 que ingressa um pouco no passo 3, ok? Ok, Alfa, Kilo, Pátio 3 e ciente da aeronave. 3250. Cruzou 70 para 050, Sonânia 3-0. Ciente 6310, reautorizado até 3.000. Reporte localizador. 1.012 o ajuste. Com 1.012, botará estabilizado no localizador 3.000 pés. O Sonânia 3-0. Sim. Deixa eu verificar um momento aqui. Firmo WebJet que pousou vai prosseguir para o 5, TAM 3858 vai prosseguir para o 07. Ok, obrigado. Paulo Salvador, confirma para o TAN 38258 a posição 3? Não, negativa. A posição do 38258 é a 07. 07, 3258. Táxi autorizado via Juliette Alfa, ponto espera, chama torre 186, tá 3603. E aí, copiado, espera, chama torre 3603. 3858, prossegue táxi até o 07. 3858, prossegue táxi até o 07. Dois mil reportará no lock 6310. 9. Fernando direita, chamando só em 1219 FG 723. 3662. 3662, torre no 186. 186, boa. Quilo, pátio 3, chame na saída do pátio 3 para prosseguir. Alfa aqui no pátio 3, me chama na saída para prosseguir. Solo Salvador, boa noite, 325-216. Firme para o solo, confirme. 325-216, autorização Aracaju 130. Copiado, Trip, aguarde. O Trip confirma, nós temos a 190 aprovado. Solicitou nova coordenação para prosseguir passo a passo? Afirmo, nova coordenação 130. Sim. Oi, boa noite, 3662 da Tata, passando externo, baixado travado. Com a esquerda, saída Conde, o controle Salvador opera em 1198 e o transponder é o 0275, Coteja. Tá 3603, mantenha o ponto de espera. Mantendo. 119.8, transponder 0275, 35296. Correto, Trip. Quando pronto, chame para receber acionamento na remota. 1 ou 3. Chamará quando pronto aqui na remota 3, 3562 também. Na 3662. Ingresso no pátio número 3523. Autorizado para seguir até o 05 Web. Autorizado para o 05 Web 7573. Dia 310, livre LF, torre no 186. 186, em alto. Foguete 1, para posicionamento. Autorizado, semi táxi, no 693. Chamará, no 693. Salvador, muito boa noite, eu sou na 6390, estabilizando. 6390, continue a aproximação, repórter Sindra. Reporta da Sindra. Paulo Salvador, Gol 985, no gate 6, para busca estacionamento. 06, ciente autorizado, chame táxi. Chamará táxi, Gol 885. 390. Estacionamento 390, continua a aproximação, aguardando a pista livre. Aguardando. M62 no solo, 45, livra direito no 2 e no decimal 9. Direito, 219, 3662. Solo cordial, boa, 3662, livrando a sua, senhora. 3662, boa noite, táxi Alfa, Kilo, Pátio 3. Chame na saída do Pátio 3 para prosseguir. Alfa, Kilo, Pátio 3, informar na saída do Pátio 3603, após o tráfego na final e mantém pista 10. Após o tráfego na final e mantém na 10. 3662 vai ingressar, ok? No pátio 3 e vai me chamar na saída do mesmo para prosseguir com o táxi. Certo, só ingressa no pátio 3 e para a parceira do 3. Tá, 3662. Final do pátio 3, senhorita. 62. 3662, estamos aguardando a liberação do Boeing da Gol do setor para o senhor prosseguir até o 03. Viemos, senhorita. Vamos aguardar, então. 3662. 3 livre decolagem da 10, o vento é de 08, 0 graus com 12 nós. Livre decolagem, número 03, 603. afirmativo, 3662 vai prosseguir para o 03, ok? O Gol vai me chamar para o táxi. Ok. Falo, Gol número 6, vai necessitar manter a posição em 5 minutinhos aqui. 3662, então, por gentileza, mantenha antes da saída do passo 3, ok? Mantenha antes da saída do passo 3, 3662. Para o táxi Gol no 885, alternando o Galeão com 420 de autonomia, 186 a bordo. Autorizado o táxi Juliette Alfa, e no ponto de parada 10, chama torno no 86, Gol no 885. Juliette Alfa no ponto de espera da 10, 185, confirmo. 186. 186, Gol no 885. Fala, boa, livrou o Xanami 390. Livrou, Xanami, prossegue táxi Alfa, Kilo, Pátio 3. E vai me chamar na saída do Pátio 3, aguardando para prosseguir para o 01. Ok, seguimos para o 01, te chamo na saída do Pátio 3. Controle Salvador, boa noite, 3603-2000, solicitado a Dion. Vigilância, atenção 340. 340, pode voar direto na Pro de Bidev. Autorizado da El. Ok. Salvador, Michael Voisk. 35-39-49, é, o POB 168, estima Guarulhos, às 22h25. Um abraço e até a próxima. Paciente, informação Whisky. Autorizado Campinas, 360, a rota será via Pazulu no 6, Leda Bridge, confirmando, via Pazulu no 6 para Confins. Decola 10, a curva à direita na saída da Leda Bridge. O controle de Salvador opera em 1198 e o transponder será o 5127. Copeje. Gente, autorizado Campinas, nível 360, decola pista 10, curva à direita, saída da Leda Bridge. Via Upper Zulu 16 até Confins, controle 19.8, transponder 5127-4071. 5127, um transponder, quando pronto, sai por back acionamento no 08. 4071, ciente. Xanami 310 na saída do Pátio 3. Ok, Cíntia, né? Ainda estamos aguardando para o senhor prosseguir. Ono 885, decolou 53, 119.8 ao controle. 19.8, gol no 85, boa. Controle de Salvador, Gol no 885, decolou o perfil da El Leda. Salvador, Golo 885. Golo 885, contato radar, vigilância e ascensão. 7, Golo 885. Solo 3662 ATAM. Prossiga, ATAM. A possibilidade, já pedimos à companhia já solicitar o 62 aqui pra gente, coordenar com a Infraero. Ok, sim. Vou entrar em contato então com a Infraero pra ver se a companhia já entrou também. Beleza, então, obrigado. O número 3 teria estimado para iniciar o táxi? 3111. Entendi, confirme. Passando o nível 115, senhor. TAM 3603, ciente, completo de ascensão, aguardando aí na transferência. Ok. O controle confirme para o TAM 3152, permanece 1011, no ajuste. 1012, 1012. Obrigado. Paulo Salvador, Gol 1693, solicitar retorno para alguém de 01. Ok, ciente, Gol 1693, autorizado o seu retorno, confirmando algum problema técnico, firme. A gente está com problema no gerador aqui na direita, a gente vai retornar para manutenção para poder checar aqui com a gente. Ok, ciente. Está autorizado então ingresso no 21? TAM 3603, chame Recife em 1251, alterne 13325. 1251, 3325, boa. Gol 613, o Gol 1613. A Infraero entrou em contato com a gente e solicitou que o senhor agora prosseguisse para a remoto, ok? Então você vai prosseguir via Índia, Alfa e aguardar na Juliette para nós darmos passagem aos aeronaves que já estavam esperando. Gente, então eu prossegue o táxi via Índia, Alfa e aguarda na Juliette para a remota. Gol 1613. TAM 3662, vai prosseguir até o 03, está tentando aí o bang da Gol livrando o setor. Gente, para o 3, 3662. Ocean Air 63, 1-0, segue o Airbus da TAM para o 01. Gente, para o 01, 6301. 35206 para o pushback acionamento. Gente, Trip, 5216, na remota está autorizado, seu Mitax. Pode chamar para o DAX, 216. No 3, o senhor irá prosseguir para o pátio 3, posição prevista será 05. Pátio 3 para remota 05, voo no menos 3. Controle, boa noite, voo no 398, informação eixo. No 398, boa noite, desça e mantenha o 50 na chegada à Mari, 1012 é o ajuste. Então 50 na Mari com 1012 será, boa no 398. No 885, chame Recife, 125, no Berne, 13325. 251, 3325, vou no 885. Então, 3152, livre LS, acuse localizador, está dispensado da restrição de velocidade e altitude em TAP. Ok, muito obrigado. Então, vai reportar o localizador, tá? 3152. Strip Livre Taxi, Juliette Alfa, posição é chamar a torre no 865216. Cliente Livre Taxi, vai chamar a torre no posição 118-16, Strip 5216. Salvador, passa ali 2224. Siga a Passaredo. Para aprovação do repetitivo para 00 do Marte. Confirma. Aprovação do repetitivo para 00 do Marte. Sim, estamos aguardando e aguarde para a cópia. Aguardar. Salve, Salvador, boa noite, da 3561, tá com um ajuste. 561 no Brasília, guarde cópia. Na sua escuta. Brasília 380, copia? Afirmativo, persiga. Autorizado Brasília 380 via Pesulu 17.